todos nós agora, numa só voz agora. A melhor noite, a melhor noite da minha vida é essa aqui, mano. Não faça filme no ar, sem sua classe renoar. Como se dançassem folhas, ondas e a beleza perfuma o ar. Nesse mundão de ouro do ar, ah, ah, da pele afro, Deus nos acuda. Pablo Neruda, bênção sem sonetos de amor. Sou do verso de minha conta, onde eu ia, outros sons combinam. Ensinam como beijos bons nunca terminam. É surreal como machuca a mim, quente que é mal, sim, fere real. Aos carinhos do vento a gente se espreguiça. Controla o tempo a favor da nossa preguiça. Se a dor é catufa, somos um pacto. Já que tu curte um plano, deixa a espuma dançar nos pés, que ela leva todo o revés. Eu amo as noites de eu posso me acostumar fácil. Posso me acostumar fácil. Céu azul, verde mar. Passaros, passaros, passaros a cantar. São coisas com as quais posso me acostumar fácil. Posso me acostumar fácil. E quando o sol dorme, dorme, a gente faz amor, sou special for me. Pólen, flor, que o tempo se torne, torne, onde for em algo enorme, que é tipo choque ou espleno. Eu vim tipo patuá, vindo pra zoar, vindo pra voar, onde a chaga tortura. Vem que uma daga perfura dura, me afaga quando é voz. Eu nem sei se é minha cura, nossa, é mão, é cintura. Força, resulta em mistura, braço que quase sufoca. Sentimento, flow, é igual pipoca, ok? Entendeu sua louca? Quantos carinhos, quantos caminhos até chegar em sua boca. Numa aurora reluzente, outras vidas, outras frentes. Tipo céu e o mar de se encontra, mas se tromba lá na frente. Eu amo. Posso me acostumar facinho.